Tá ao vivo? Tá ao vivo ou não? Tem alguém aí? Alô? Ao vivo! Ao vivo! Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatos. Ih, já começou travando o negócio aqui, viu? Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar esse negócio daqui. Travou, travou, né? Quando é assim é porque vai travar o negócio todo aqui, mas vamos torcer para continuar. Ei, Laia! Tá tudo errado! Tudo errado! Não era para aparecer esse dromedário aqui. Agora sim. Saudações alviverdes a todos. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu sou Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas. Ao vivo. Aqui no nosso canal. Agora são 20 horas e 2 minutos. Segunda-feira, dia 2 de setembro, há cerca de 10 minutos, o Palmeiras anunciou a demissão do Filipão. Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Palmeiras. É difícil, né? Esse tipo de momento de demissão de técnico, normalmente eu não, eu particularmente não gosto. Eu sou um entusiasta da continuação dos trabalhos, de trabalhos longevos, trabalhos longos, de trabalhos que criem uma identidade. Porque quanto mais longos, menos suscetível a crises o time fica, mais na mão do treinador o time fica. Essa é a teoria, essa é o que costuma acontecer. No Palmeiras nada segue regras, né? O Palmeiras parece ser. As exceções que confirmam as regras acontecem quase sempre no Palmeiras. Temos que organizar as ideias nesse momento. A crise era praticamente insuportável. E todo mundo queria um fato novo, uma mudança, algo para reverter o quadro. O que fez a diretoria do Palmeiras? Demitiu o técnico. É muito pouco provável que o Filipão sente no banco de reservas do Palmeiras novamente. Ele já tem 70 anos. E provavelmente vai seguir a carreira em outro lugar, ou vai dar um tempo, e aí a idade começa a pesar, né? Acho pouco provável, realmente acho pouco provável que o Filipão volte a treinar o Palmeiras e eu tô emocionado, porque eu tenho uma admiração peculiar pelo Filipão. Adoro o Filipão. Eu não admito que falem mal do Filipão perto de mim. Eu gosto muito dele. Ele é o único técnico que passou pelo Palmeiras e sempre que passou pelo Palmeiras ganhou títulos. Até naquela malfadada passagem entre 2010 e 2012. Ele é o único que ganhou o título em todas as passagens pelo Palmeiras, de todos os técnicos que passaram pelo Palmeiras mais de uma vez. Não é muito louco isso? Quer ganhar título, chama o Filipão. No Palmeiras, pelo menos, é assim que funciona. E aí eles demitiram o Filipão. Certo ou errado demitir o Filipão? Boa noite a todos aí no chat, enquanto eu estou esperando o pessoal chegar. Mas boa noite a todos. Sintam-se à vontade. Cuidado só com a forma como se manifestam para não serem podados pela moderação. Aliás, hoje eu pedi para a moderação pegar um pouco mais leve. Eles estavam com a mão muito pesada. Ontem, principalmente, eu senti isso. E até pedi para eles desbanirem algumas pessoas, que eles estavam demais. Se pra mim tá demais mesmo. Mas sejam todos bem-vindos. Pode fazer superchat, tá? Pode fazer, já tivemos dois, né? Três. Acabou de sair mais um. Então teve um do Juliano, que é a semana mais maluca possível. Teve um do Prenolato. Diz que hoje é um dia triste. Última passagem. Prenolato também tem esse pensamento. E o Mano Mandiavaki. O mano assim, todo mundo tá. Todo mundo não, tem muita gente pedindo o xará dele. Já vamos falar sobre os nomes, né? Mas ele fala assim que o Banana perdeu a oportunidade de dar um tapa na mesa e falar que o grupo estava fechado. Patrocinadora palmeirense tirou o corpo fora. Isso aconteceu hoje, realmente. Agora é treino aberto, zona no CT e um Zé Mané no banco. Foi bom esse comentário seu aqui, tem vários aspectos para a gente comentar. O primeiro, eu imagino que você esteja falando do presidente, que disse que perdeu a oportunidade de dar um tapa na mesa e falar que o grupo estava fechado. Ou você está falando do Matos ou você está falando do presidente. Mas e se não está fechado? A gente não sabe, né? Então, uma das coisas que vem na minha cabeça depois de uma decisão como essa é pensar o que pode ter levado a diretoria a ter feito isso, a tomar essa decisão. São vários fatores que podem ter sido determinantes. Que eles estavam pressionados, eles estavam, mas a pressão que eles recebem é de conselheiro que pensa igual o torcedor, cara. Conselheiro que tem muito pouco conhecimento sobre futebol, sobre dinâmica de futebol, sobre dia a dia. Então, essa pressão aí, desculpa, ela teria que ser administrável. Então, eu não considero que isso tenha sido determinante. Tá? Tem sempre aqueles fatores que a gente sempre fala: se o técnico perdeu a mão, ou se o técnico não tem mais saída para uma crise, de campo. Aí sim eu acho correta a decisão de optar pela demissão. Obrigado ao José Santos pelo superchat, não fez nenhuma pergunta. Então, será que o grupo já estava de saco cheio do Filipão? De saco cheio não no sentido pessoal, mas com o projeto técnico dele. Eu tenho a seguinte convicção com relação ao nosso grupo de jogadores. Muita gente xingando os jogadores, ah, jogador, não sei o quê. E ontem eles foram muito mal, foi uma partida ridícula mesmo. Mas, obviamente, resultado de um estado emocional e não técnico ontem. Então, eu vejo o nosso grupo tão plural, né, com tanto jogador bom, com tantas características diferentes, que existe uma ou algumas combinações que faz esse time voar. Inclusive o Filipão achou uma delas. Foram 15 jogos antes da parada da Copa América. Então existem combinações, existem formas de jogar que podem fazer esse time voar. Então, futebol é isso, né? Você tem que juntar os talentos, mas ao mesmo tempo você tem que achar a química, você tem que achar a tal da liga, né? É uma expressão que todo mundo usa bastante, né, no meio do futebol, tem que dar liga. E essa liga às vezes vai embora, às vezes passa um pouco do ponto, né? E tem que retornar, tem que mexer de novo, tem que fazer ajustes o tempo todo. Então, até pouco tempo atrás, o Santos era uma maravilha, antes do Palmeiras subir, né? Depois o Palmeiras deu um pau no Santos. Aí o Palmeiras, pô, marquem o churrasco, né? A imprensa falou. Sereto. Marquem o churrasco. Aí Acabou, caiu o mundo do Palmeiras e hoje é o Flamengo que tá com a química perfeita, que tá jogando muita bola. Jogaram demais ontem, vamos combinar. Será que o Filipão era incapaz de dar essa liga de novo no Palmeiras, de recuperar? Será que foi essa a percepção da diretoria? Se foi, acertaram. Se eles perceberam que os jogadores já falam, puta, tudo que esse cara fizer não vai mais dar certo, não vai mais dar certo. Será que eles detectaram alguma coisa? Os treinos estão cada vez mais fechados, os contatos da imprensa com o grupo de atletas, com o dia a dia do clube é cada vez mais restrito. Inclusive, ontem tinha sido feita uma determinação de que ia ser completamente fechado. Ia diminuir mais ainda. Eu não sei se isso partiu do Filipão ou da diretoria. Vamos saber agora que o Filipão foi demitido, se essa determinação permanece ou se eles vão voltar atrás e jogar a culpa no Filipão. Ou se foi mesmo determinação do Filipão, a gente não sabe. Então será que o Filipão realmente não tinha chegado nesse ponto de esgotamento? Eu acho isso muito louco porque, pô, faz 3 meses o time era disparado o melhor do Brasil, voando, sobrando, sabe? E de repente, um mês e meio de parado, um mês e meio de bola rolando, virou uma porcaria. Virou uma porcaria mesmo. O time tá jogando muito mal. Ele até deu. O time. Na verdade, assim, se você for ver, todos os jogos de lá para cá, esses 15 jogos que teve aí depois da parada, o Palmeiras jogou bem em alguns. Três ou quatro, jogou razoável também os três ou quatro e jogou mal o resto. Mas os que não jogou mal o resto, vai, minto. O Palmeiras jogou uns três ou quatro mal. E muito e alguns outros perdeu por circunstâncias. Alguns por escolha errada, erros individuais, mas o coletivo estava bem acertado. O Palmeiras começou a errar bola que não errava no primeiro semestre. Erros individuais. Então, será que o Filipão não era capaz de identificar esses erros e consertar? Será que algumas mexidas no time, inclusive ele sinalizou que faria? Aliás, eu acho até que o Filipão sinalizou que faria, porque ele percebeu que ele estava com a corda no pescoço. Isso também é uma percepção minha. Por também já conhecer bastante o Filipão, é bem típico dele isso. Quando ele tá pressionado, quando ele vê que vão chutar a cadeirinha dele, ele fala: não, vou mudar tudo, vou mudar tudo. E só que essa vez não deu tempo. E até ele começou com mudanças ontem, né? Ele fez mudanças no time ontem, só que deu tudo errado. Talvez isso tenha precipitado a decisão. Os caras olharam e falaram assim: olha. Ele tentou mudar e olha o que ele fez, botou três volantes, retranqueiro. Tem muita gente que fala isso, né? Sempre vou discordar disso. Para mim, colocar um volante como o Matheus Fernandes como meia, o que ele fez ontem. Vejam como foi o jogo ontem. O Matheus Fernandes começou a jogada, ele deu o lance pro William e correu para a área para fazer o gol de peito. E fez. Que volante é esse? Isso não é volante, isso é meia. Passou 5 minutos, 10 minutos depois do gol, tomamos o gol e aí caiu o mundo para os nossos jogadores. Aí não foi questão tática, aí foi questão anímica, foi questão psicológica. Um abraço para o Lafayette Pérez, que fala que Mano e Abel são mais do mesmo. Já vamos falar sobre nomes, mas eu já adianto que eu concordo com você. E o Marton, né, que está muito triste e é eternamente grato ao Felipão. Eu estou triste. Tô triste, triste, triste. Pela figura humana que ele é, pelo símbolo que ele é. Eu não sei se eu tô triste com a demissão dele, porque eu não sei o que acontece lá dentro. E como eu disse, pode ser que tenha sido a melhor decisão. Pode ser. Eu não tomaria, com o que eu consigo ver daqui de fora, eu não tomaria essa decisão. Eu manteria o comando na mão do general Felipe Scolari. Mas tem outras questões para a gente falar que envolvem a demissão de um técnico neste momento do Palmeiras. E agora eu vou abrir um tema aqui, que eu inclusive abri no Twitter. Antes disso, eu quero só agradecer ao Maurício Rossi, que fala assim, não era bem o que eu queria, mas que seja para o bem do Palmeiras. O 11º continua sendo plenamente possível pelo elenco que temos, concordo com você. Neste momento da existência do Palmeiras, com um elenco fortíssimo, tomando um choque nesse momento, que é a demissão do treinador e vai embora toda a comissão técnica. Neste momento, nós estamos em quinto lugar, mas na verdade nós estamos em segundo, terceiro, porque e a 3 pontos do líder, né? Porque o jogo que a gente tem a menos é com o Fluminense. Então, por pontos perdidos, a gente está em segundo lugar. Não estou falando que a gente já ganhou do Fluminense. Estou falando que, por pontos perdidos, somos o segundo, terceiro colocado. Acho que segundo. Há apenas 3 pontos do Flamengo, sendo que o jogo da volta é aqui. Então, de novo, estamos a 3 pontos do líder por pontos perdidos e o jogo da volta é aqui. Não quer dizer que já ganhou, não quer dizer nada disso. Estou falando que não tá, sabe, não estamos a 15 pontos do líder, estamos a 3. E tem um turno e duas partidas ainda para jogar. Então, calma. Tem jogo, tá? Tem jogo. Estamos dentro. Então, o que queremos? Queremos salvar este ano? Queremos salvar este campeonato? Lucas Liberal na vitória ou na derrota? Torcer sempre com ou sem o Felipão? Para mim, o ano só acaba quando acabar a chance do brasileiro. Também concordo. Agora, o que que o Palmeiras quer da vida? Porque um presidente ele não pode só ficar pensando no ano a ano, vamos salvar esse ano. Tem que pensar assim, ó, se eu segurar o Filipão agora e for trocar no fim do ano, o cara que entrar no ano que vem, ele já vai começar atrasado, né? Então a gente tem que pensar no ano que vem. O cara que vai pegar o time do ano que vem, ele tem que estar no clube pelo menos em agosto, em outubro. Em outubro, o técnico do ano que vem tem que estar aqui, porque ele já tem que analisar o elenco, fazer compra, indicar a compra, se for o caso. Indicar não quer dizer ordenar, né? O técnico não decide nenhuma contratação, ele só dá o aval ou veta. Ele não exige nada. Então, será que também não existe essa preocupação no Palmeiras? Qual é a identidade que o Palmeiras quer implementar? Será que não incomoda demais o fato do Filipão ser um cara cuja filosofia de jogo ser essa da posse de bola rápida, jogo vertical, pouca troca de passe, prioridade no esquema defensivo, porque enquanto estava dando certo, tá tudo lindo. Prioridade no esquema defensivo, só que o esquema defensivo tá uma peneira. Então talvez isso tenha precipitado a saída dele. Quando eu falo em precipitado, não quer dizer de se antecipar, é o sentido químico da coisa, né? De causar, né? Precipitado causou. Então, é duro não ter informação, né? É duro não estar lá dentro, é duro não saber. Então a gente fica aqui preso no campo das hipóteses. Mas eu ouvi muito, muito de torcida, de amigos, a história de que o jogo do Filipão pode até ser eficiente, pode até ser emocionante quando está funcionando, mas por não ter o DNA do Palmeiras, ele acaba sendo uma presa mais fácil no primeiro momento de crise. Aí eu fico pensando, o que é o DNA do Palmeiras? Criou-se essa expressão, né? Eu mesmo já usei ela algumas vezes. E de repente eu comecei a questionar essa expressão. Porque qual é o DNA de um time? Qual é o DNA de um clube? Eu acho que até um certo ponto da história você conseguia traçar o DNA. Então dizem que o DNA do Palmeiras, é uma frase bastante usada, inclusive dentro do clube, fora do clube, imprensa e tudo mais. Ah, Palmeiras academia, Palmeiras técnica, Palmeiras jogo cadenciado, posse de bola, craques. É diferente de um jogo baseado no contato físico, na correria. É, ao mesmo tempo que associam isso a times gaúchos, né? Ao Grêmio, ao Internacional. Ah, o São Paulo, time de correria, de contra-ataque, de molecada. Esse é o DNA do São Paulo. Ouvi muito falar isso também. Será que é verdade? Não sei. É, qual é o DNA do Flamengo? Qual o DNA, cara? Qual o DNA do Cruzeiro? Qual o DNA do Atlético Mineiro? A expressão DNA de um clube, ela está cada vez mais perdida, porque hoje os clubes, eles adotam modelos técnicos que seus treinadores impõem. E nenhum clube contrata ou deixa de contratar um treinador hoje por causa de DNA. Ah, o DNA, o jogo desse cara combina com o nosso DNA. Não existe isso no futebol brasileiro. Então, a gente já viu, o Palmeiras por muito tempo com times técnicos, primeira academia, década de 60, segunda academia, década de 70. Há quem diga que o time do Luxemburgo era a terceira academia. E com times técnicos e tal, se bem que o time do Luxemburgo era muito mais equilibrado, né? Defesa e ataque. Então. E aí chegou o Filipão, cara, e o Filipão ganhou um monte de título por duas passagens, três agora, com outro estilo. E você vai falar que o Filipão não pertence à história do Palmeiras? Também não. Não... O que que é o DNA, afinal de contas? DNA, no sentido exato. É aquilo que a gente traz desde que a gente nasceu, está no nosso código genético. Então, o DNA do Palmeiras foi assinado ali na escritura de fundação do clube, na ata de fundação do clube, lá em 1914, do Palestra Itália. Que é isso, afinal de contas? Qual o DNA do Grêmio? Ah, futebol pegado, futebol forte. Olha o que o Renato está fazendo, é o DNA do Grêmio? Então, será que essa expressão é válida? Será que existe DNA no futebol? Eu acho que o que existe, gente, é identidade. Você criar uma identidade de jogo, que é um projeto que tem começo, meio e fim, como todo projeto. Projeto, por definição, tem começo, meio e fim. Então você cria uma identidade. Faz um projeto com uma identidade. E o Palmeiras estava fazendo isso com o Filipão. O Palmeiras estava fazendo isso com o Roger. O Roger tinha essa ideia de criar uma identidade de jogo para o Palmeiras, muito parecida com o que convencionou-se a dizer que é o DNA do Palmeiras. Mas era uma identidade de toque de bola, de time envolvente, de time que leva a bola devagar até o campo de ataque e acha o espaço. A do Filipão não. A do Filipão é atrair o time adversário para o seu campo, abrir o espaço lá na frente e ó, lançar rápido. Com jeitos diferentes, não é melhor nem pior. Porque se um cara tenta implementar um esquema de posse de bola de novo e começa a perder jogo, vão falar que bom mesmo era o Filipão. Os mesmos que estão pedindo, que pediam para ele sair hoje. Então é uma situação muito complicada, sabe? Querer estabelecer regra, querer estabelecer verdades no futebol. Conceitos absolutos. É muito difícil, principalmente, eu vou repetir, porque a gente não tem informação do que está acontecendo lá dentro. Ou do que acontecia, né? Porque agora mudou tudo. O que será que vai acontecer? Será que eles vão abrir os treinos de novo? Vão flexibilizar mais? Abrir de tudo não vão, mas será que vão flexibilizar de novo? Que daí fica claro que quem mandava era o Filipão. Será que a academia de futebol vai voltar a ser um zum, zum, zum, pra lá e pra cá, todo mundo fazendo festa. Hoje a gente viu a nossa patrocinadora falando: olha, eu faço o que eu posso, mas eu não escalo e não jogo. Tipo, quando ganha, nosso Palmeiras. Quando perde, ah, não, eles que perderam. Não foi isso que aconteceu? Eu fiz essa leitura. Parece que foi isso, né? Feio. Mas é que tá, sabe por que ela fala isso? Porque ela não tem convivência no futebol. Ela não sabe a gravidade do que ela falou. Ela não entende nada de futebol, cacete. Pra soltar uma dessa. Impressionante, né? Deixa eu ver se teve mais superchat aqui. Ainda não, né? Então, eu vejo muitos nomes sendo mencionados agora. Aliás, desde antes da demissão, né? A demissão faz 15, 20 minutos que aconteceu, meia hora. E já estão falando nomes desde ontem, inclusive uma foto. Ai, cara, que coisa, né? Alguém deixou o boné no banco do lado de onde estava o Filipão. Aí tiraram uma foto do Filipão com a cadeira do lado vazia e um boné pendurado em cima da cadeira do lado. E assim. Pra quem conhece, só um pouquinho de semiótica, né? A mensagem é clara, né? Uma cadeira vazia, um boné pendurado e o Filipão de lado, assim. Tipo, Filipão pegando o boné e deixando uma cadeira vazia, sabe? Uma mensagem visual muito clara. E usaram e abusaram dessa imagem hoje. Antes. Então isso tem um poder de, sabe? Sei lá se isso não influenciou também na tomada de decisão. Acho que até que não, mas sei lá. Então estão falando em Wesley Carvalho. Vamos falar um por um dos nomes? Wesley Carvalho, porque é o primeiro nome que vem à cabeça que deve, inclusive, dirigir o time no próximo jogo. Não, gente, não. Wesley não. Wesley não é treinador. Wesley, ele é formador. Ele fez um trabalho brilhante no Vitória de formação de atletas e é por isso que ele veio para o Palmeiras. Não é porque ele é um bom técnico. Não é porque ele é um cara que vai mudar um jogo, enxergar um jogo, extrair o que um jogador tem de melhor. Não é esse o talento do Wesley. O talento do Wesley é desenvolver jovens. Então, parem de falar em Wesley Carvalho, pelo amor de Deus. Vocês lembram do Rogério Micali? Técnico da seleção, não sei o quê, sub, não sei o quê, que ganhou um monte de título com a molecada. Não fez um trabalho que preste em time profissional. Por quê? Porque ele é o mesmo perfil do Wesley. Ele não é técnico, ele é formador. Fernando Rossi, por detalhes não ganhamos de dois do Grêmio lá, por roubo não ganhamos do Bahia. Enfim, o time estava evoluindo e fico muito triste por isso. Por quê? Pois acho que nenhum técnico sobreviverá nesse ambiente com Gagliotti, Leila e Matos. E o Fernando ainda completa. Sou eternamente grato ao Filipão e quem pedir mano vai se fuder. Então Wesley não. Na minha opinião, Wesley não. Mano, não. Mano, não. O Mano é um Filipão sem grife. Ou, ele até tem uma certa grife, o Mano Menezes, né? Ele não é um Zé Mané qualquer. Mas é Filipão aqui e Mano aqui, né? Deixa eu pegar onde, até onde a câmera vai. Ó, aqui, ó, a diferença. Filipão e Mano, porque é o mesmo estilo. É o mesmo tipo de jogo. Você vai tirar o Filipão por causa do tipo de jogo dele e vai contratar o Filipão Júnior? Picasso! Vocês estão loucos, né? Então quem tá pedindo mano aí, desculpa, né? Além de ser uma figura antagônica ao Palmeiras, historicamente, né? Se bem que o Filipão também era quando foi contratado a primeira vez. Mas ele é muito ligado ao Corinthians, né? Ah, não, quero mano, não. A proposta de jogo é a mesma, só que ele é mais retranqueiro que o Filipão. Teve a seleção brasileira nas mãos e não fez nada com a seleção brasileira. Então, eu descarto. Que mais? Aí começa aquela coisa de estrangeiro. Ah, teve um menino aí que começou a fazer lobby para Eduardo Coudet. Eu não conheço o Eduardo Coudet. A não ser pelo trabalho que ele fez no Rosário Central há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Acho que foi o único que me chamou a atenção. Isso daí é o efeito Jorge Jesus. Porque o cara acertou o time do Flamengo, pronto. Tem que ser estrangeiro. Eu não vejo ninguém, para falar a verdade. Eu vou falar para vocês. Eu não vejo ninguém no Brasil para ser o técnico para resolver o problema do Palmeiras nesse momento, para dar a virada e fazer esse potencial todo de time reengatar a trajetória positiva e ganhar o título brasileiro. Não vejo nenhum técnico do Brasil, seja empregado, seja desempregado. Então talvez a saída esteja fora mesmo. Agora, aí começa, sabe o nome tal, aí começam a tirar nome da cartola, sabe? Pode até ser que seja um cara bom, que chegue e resolva. Gareca. O Gareca é técnico da seleção do Peru, né? Difícil tirar ele de uma seleção para voltar para o clube onde ele fracassou. Será que ele tem aquele desejo de um dia volverei a Palmeiras para, sabe? Porra. Ele tá cagando para nós, cara. A gente foi só uma passagem na carreira dele e hoje ele tá fazendo um trabalho até bem legal na seleção do Peru, levando a seleção do Peru onde chegaram muito poucas vezes, né? Destaque na Copa do Mundo. Então, enfim. Que mais que estão falando aí? Galhardo. Galhardo do River Plate. Sabe o que ele ganha lá no River Plate? Ele tem história no River Plate, é patrimônio do River Plate. É a mesma coisa que alguém cogitar lá em maio, quando o Filipão estava com o time nas nuvens, voando, todo mundo satisfeito com ele. Aí chega o Boca Juniors e fala: Boca Juniors quer Filipão. Aí o Filipão pensa e fala assim: ah, eu vou sair do Palmeiras agora e vou pro Boca. Então é a mesma coisa, chegar agora pro Galhardo e falar: quer vir pro Palmeiras? Ele fala: meu, eu tô rei aqui no River Plate. Que eu vou sair daqui para ir pro Palmeiras? É a mesma coisa, não faz o menor sentido. Sabe, alguma coisa tem que acontecer, alguém diferente tem que vir, mas esse alguém tem que ter o quê? Tem que vir com um projeto para implementar uma identidade de jogo no Palmeiras, uma identidade que possa ser aplicada nas divisões de base, alguém para ficar 5 anos no Palmeiras. Sabe? Porque aí sim, eu sempre vou insistir nesse conceito da identidade, que é diferente do tal do DNA, né? Às vezes acho que os conceitos acabam se confundindo um pouco. Porque, como eu disse, DNA é uma coisa que está ligado ao nascimento, né? Um negócio que vem inato. Já a identidade não, a identidade é uma coisa que você implementa, é uma coisa que está ligada a pessoas. Vamos fazer um jogo assim, desse jeito? Vamos implementar esse sistema de jogo? Aí vamos começar a contratar jogador que se encaixe nessa filosofia? Beleza. Ó, o Mano tá perguntando, e o Alex? O Alex, cabeção. Cara, uma primeira derrota, vão chamar ele de estagiário. Ele nunca foi técnico. Não conhece o Palmeiras? Não dá, cara, não dá. Tem que ser um cara técnico. Nós estamos com a Ferrari, tem que pegar um piloto de Ferrari, não um piloto de Fórmula 2 seria o Alex hoje. O Alex pode vir a ser um pilotaço. Inteligência para isso ele tem. Vivência no futebol, conhecimento de futebol também. Agora, nossas ambições requerem profissionais de primeira linha em todas as linhas de frente, principalmente no cargo de técnico. Fernando Diniz. Fernando Diniz é ótimo, né? Fernando Diniz, cara. Ele é um cara que até agora ele só fracassou. Aí existe um argumento muito bom a favor dele, que é, bom, ele está tentando fazer um esquema de Barcelona no 15 de Caraguá. Com um jogador do nível do 15 de Caraguá não vai sair toque de bola, os caras vão perder a bola, vai tomar um monte de gol ali na saída de bola, e realmente ele sempre toma. Seja no Audax, seja no Fluminense, no Atlético Paranaense, tomava uns gols idiotas, por quê? Porque tinha jogador ruim querendo tocar a bola na saída ali na frente do goleiro. Aí com jogador bom, vai acontecer também. Tá? Vai acontecer. Porque para fazer o que ele quer, não basta ser jogador bom, tem que ser jogador de primeiríssima linha. Vocês já pensaram no Gustavo Gomes dando toque de bola na saída, na frente do goleiro? O Gustavo Gomes é um puta de um zagueiro. Mas ele não é um cara para sair tocando bola. E eu falo isso desde que ele foi contratado. E aí muita gente distorceu o que eu falei, dizendo que ele era uma contratação ruim. Não, ele não é bom de bola, ele é bom zagueiro. São coisas distintas. Aí começa a aparecer os nomes, né? Carlos Bianchi, Dunga, que mais que vocês estão falando aí? Então, sabe, gente? Lembra que eu falei da semana passada que o Palmeiras está aparecendo as formiguinhas quando alguém, um moleque foi lá deu uma bicuda no formigueiro, as formiguinhas ficam tudo louca, um para cada lado, aquela coisa organizadinha, vai pro espaço, cada um fala uma coisa, cada um pensa uma coisa. A nossa torcida tá assim e eu acho que lá na diretoria parece que tá assim também. Deram uma bicuda no formigueiro. Cada um pensa uma coisa e, sabe, no fundo, eu acho que parece que tá faltando alguém para parar e pensar. Pô, pense o que tá acontecendo, cacete. Frieza agora para tomar decisão. Repito, não sabemos se essa decisão de agora há pouco não foi pensada, não foi refletida, porque tinha muita pressão. Então tudo leva a crer que foi por pressão, que foi por, puta, não sei o que fazer, tira esse cara. O fato novo é demitir o técnico. Tudo leva a crer que é isso, mas pode ter sido uma coisa pensada, pode ser que tenha sido uma sucessão de fatos identificados no vestiário, falar assim, ah, não vai sair mais nada disso aí. Então, que agonia, né, viver nessa desinformação. Mas, gente, lamento informar para vocês, esse é o nosso papel, torcer, nós somos torcedores. Nós temos que torcer, torcer para eles acertarem, torcer para eles tomarem uma boa decisão, torcerem para formatarem rapidamente um novo projeto técnico para o Palmeiras. Porque se vierem com o Mano Menezes, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, aí cai por terra a história de projeto técnico. Porque é retranca ao quadrado. Não é assim, o time do Filipão não era um time, por definição, equilibrado entre ataque e defesa. Era muito mais um time com ênfase na defesa e rápido no ataque. Minha concepção de jogo, de gostar de jogo, é equilíbrio. É força na defesa e força no ataque, em doses equilibradas. Você não vai que nem louco pro ataque e desguarnece a defesa, que é, por exemplo, o que faz o Flamengo, é o que faz o Santos, Santos mais ainda, né? E não fazer igual o Filipão, que é um cara que prioriza a defesa e aí ataca de outro jeito. E isso causa problemas na hora que o Palmeiras precisa de gol, né? Quando sai atrás no placar, quando a defesa falha e aí precisa ir atrás dos gols. Se bem que a gente levou uma má sorte desgraçada ontem, né? Porque a gente fez o gol primeiro, por um pezinho do William. E aí logo depois os caras acertaram um ataque ali, puta, a bola passou no meio das pernas do Vitor Hugo. Na passada. Gareca, como eu falei, tá na seleção do Peru, tá bem ali, ele não vai trocar o Vidani. O Zidane, ele foi bem com o Real Madrid, né? Será que ele se daria bem com o Palmeiras? O elenco do Palmeiras é bom, mas não é igual ao do Real Madrid, não vamos cair nessa, né? Eu não tô pra gracinha, tá? Vocês que estão de gracinha aí, hoje não é momento de gracinha. Então, de novo ano que vem com o Filipão. E vamos ganhar a Libertadores com o Filipão. Porque a gente está vivendo um momento. A gente está vivendo uma crise. Tem saída. Sai da crise, sai mais forte do que estava antes. Não tiveram, ou não viram saída, ou não tiveram paciência, ou não tiveram força, ou não aguentaram a pressão. Olha lá, então, de novo falando do Coudet. Já falei desse Coudet, eu não conheço o trabalho dele, cara. O que que ele ganhou? Então, o que eu lembro dele é do Rosário de 16 e só. Era um time interessante só, mas. Por que que esse Coudet nunca foi dirigir o Boca Juniors, o River Plate? Por que que os times grandes e fortes da Argentina nunca pegaram ele? Bom. Pensem nas perguntas. Thiago Nunes é o nome para longo prazo. Thiago Nunes é um cara que tem 38 anos e só dirigiu o Atlético Paranaense na vida. Não tem perfil. Comecem a pensar em situações, em perguntas, em saídas, em questões interessantes para a gente debater aqui diante desse acontecimento. Triste, acima de tudo, esse acontecimento é triste. A saída de Luiz Felipe Scolari do Palmeiras é triste. Ela é. Ah, o Filipão é um cara demais, né, cara? Ele não merecia sair do Palmeiras desse jeito. Profissionalismo acima de tudo, resultado acima de tudo. O Palmeiras não tá aqui para fazer caridade para ninguém. Mas eu acho que ainda existe um pouco essa coisa da relação humana, né? De idolatria. E o Filipão é meu ídolo, cara. Então eu tô triste. Tô triste pra cacete. Mas vão pensando aí no que a gente pode discutir na segunda parte do Periscatso. Eu vou fazer só uma paradinha para falar do nosso grande patrocinador, a Palestra Custom, nos momentos bons e nos momentos ruins. Está aqui firme com a gente a Palestra Custom. Até por isso mostra o quanto é ponta firme, né? Quanto é importante o ponta firmismo no futebol, né? Não ser traíra, essas coisas. Palestra Custom é espetacular, é um serviço de customização de carros antigos. Você pode ver essa Kombi, a Porcombi que está aí no seu vídeo. Reformada por fora, reformada por dentro, tapeçaria, suspensão, motor, funilaria. E os caramba, quatro, faz o que você quiser. Ó, o Fusquito, baseado na camisa do centenário do Palmeiras que você vê aí no canto inferior direito da sua tela. Então são carros com temas palmeirenses ou carros sem temas palmeirenses, simplesmente reformados. Olha essa beleza de Opalão, olha essa beleza de Kombi. Todos esses projetos ao seu alcance, é só você levar um carro velho na mão da equipe da Palestra Custom, falar o que você quer fazer com tema, quer fazer sem tema, quer simplesmente reformar, quer investir para vender, quer reformar para tirar uma onda no fim de semana. Pense no seu sonho com aquele carro velho, que você achava que já não dava para mais nada, e leve o seu projeto para a Palestra Custom. Você vai ver que está muito ao seu alcance, muito ao seu alcance, principalmente se você falar e conhecer a Palestra Custom aqui no Verdazo. Aí você vai ligar para o Evandro nesse telefone que está aqui embaixo, 01799-632-1167, ou WhatsApp. Ele vai falar: olha, eu vi lá no Verdazo, eu quero apresentar aqui um carrinho para você brincar com ele, para você mexer nele e deixar ele lindão. Pode ter certeza que o Evandro e a equipe da Palestra Custom vão fazer isso para você. Entre em contato, pode ser também pelo e-mail palestracustom@outlook.com. E se quiser conhecer mais sobre o trabalho da Palestra Custom, além dessas fotos magníficas que você está vendo aqui no nosso slideshow, você pode conhecer mais no Instagram, instagram.com/palestra_custom. Um grande abraço para o Evandro, fã número um do Martorelli. Palestra Custom! Tá ao vivo? Voltou, né? Eu falei para vocês que ia travar isso daí, eu vi logo de cara que isso ia acontecer. Voltou, né? Voltou, gente. Então vamos lá, vamos em frente. Então eu queria pegar algumas perguntas de vocês. Eu vou subir o chat aqui. E vou pegar as últimas. Ah, tem um superchat do Wanderson. Aliás, Wanderson, você saiu do projeto, né, amigão? Você podia voltar, hein? Faz falta ali no grupo. Diz que o Renai tinha uma boa pedida. Então, tem vários caras que vocês estão admirando o trabalho, o São Paulo, o Renato. Então, vocês que eles vão sair de onde eles estão, que estão bem, para vir pro Palmeiras agora? O Renato Gaúcho está na semifinal da Libertadores. Ele vai largar a semifinal para vir pegar o Palmeiras, que ele ajudou a eliminar? Não faz sentido, né? Então, dá um passa-moleque no Grêmio e traz o cara. Mas não é só isso, cara. Vamos lá, que mais? Ricardo Gomes. Puta, coitado do Ricardo Gomes. Tá doente, né? Parreira. Não, aí ele tá de zoeira. Quem tiver de zoeira, eu vou tirar, hein? Joel Santana, olha. Vamos lá. Eu fico muito triste com as ironias de parte da torcida com a história do Ninguém Morreu. O Ninguém Morreu, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Internacional, foi uma frase infeliz do Filipão. Infeliz até pela experiência que ele tem, ele não devia ter falado isso. Mas é óbvio que a intenção do Filipão não foi minimizar a dor do torcedor. A intenção do Filipão foi falar: olha, está tudo bem, vamos manter o foco que a gente tem dois campeonatos para brigar ainda. Então não façam pressão desnecessária nesses jogadores por causa da Copa do Brasil, sendo que a gente tem dois campeonatos maiores para disputar. Sou capaz até de dizer que foi um dos fatores que começou essa bola de neve. O ninguém morreu. A frase e a repercussão. Porque ficou uma pressão tão grande. Ele podia ter escolhido outra frase qualquer. Que protegesse os atletas da frustração da eliminação da Copa do Brasil, mas mantivesse a torcida junto. Quando ele fala ninguém morreu, ele mexe com a parcela irracional da torcida, que não é pequena. Quando eu falo parcela irracional, eu falo as pessoas mais burras. Tá? Desculpa se isso parece ser meio arrogante. Porque, porra, é claro que ele não estava minimizando a nossa frustração, gente. Ele tava preservando os atletas, preservando a integridade do vestiário. Ele estava fazendo com que os atletas se sentissem amparados. Ele fez uma escolha infeliz. Então não é justo. Sabe, todas essas ironias, essas cargas irônicas em cima do Filipão, que é nosso ídolo, que é nosso general, que é nosso comandante, receber esse tipo de carga negativa, sabe, por causa de uma frase infeliz, muito mal colocada por parte dele. Eu fico muito triste com essa porção da torcida, sabe? Bom. Aí, esbriça, você vai no churrasco, né? Sabe que vai ter churrasco dia 21 para os padrinhos, né? E você vai em todos. E Mourinho está desempregado, traz o Mourinho. Pô, os caras trouxeram um português, vamos trazer um também. Pô, o Mourinho também ia ser tranqueiro. O Mourinho é o cara que inventou o busão. O Mourinho é o Milton Buzeto português. Não. É Massimiliano Alegre. Imagina o cara chega aqui falando italiano. Então, gente, eu não sei, cara. O aprendiz do pub aqui. Se você fizer mais uma gracinha, eu vou te tirar. Cansei, tá? Te avisei, você insiste. Eu vou te tirar. O Valdir tá falando a real aqui. A verdade é: quem será o próximo burro a ser demitido? Porque essa é uma realidade, cara. Quando o Gareca foi contratado, falando de 5 anos atrás, em 2014, 1900, 2014, eu fiz uma brincadeira no Twitter. Eu falei assim: como é que fala burro em castelhano, né? Por quê? Porque basta ser contratado pelo Palmeiras que ele deixa de ser a melhor solução de todas para parte da torcida e vai passar a ser chamado de burro. Burro. Só não é burro se não tiver aqui. Se vem para cá, ele passa a ser burro. Sempre. Qual técnico do Palmeiras não foi chamado de burro? O Cuca foi chamado de burro. O Marcelo Oliveira foi chamado de burro e foi mesmo. O Eduardo Batista foi chamado de burro. E ele cometeu vários equívocos. O Roger foi chamado de burro com 67% de aproveitamento. Não, 70% de aproveitamento, né? Burro. O Gareca foi chamado de burro. Com aquele time na mão que ele não tinha o que fazer. E Então, assim, esse monte de burro é tudo que a gente tem para botar no nosso banco. É quem vai ser o próximo burro, é isso mesmo. Como que chama, como que fala burro na no idioma do próximo treinador? Não sei se vai ser brasileiro, não sei se vai ser português, não sei se vai ser outro, né? Como é que fala burro em italiano? Como é que fala burro em japonês? Sei lá quem é o cara que vai vir, meu. Abel Braga no Verdão. Pô, Abel Braga, cara. Ele tava com o Flamengo até outro dia, não fez nada. Foi um trabalho péssimo no Flamengo. Um time bom, hein? Olha lá, o Fernando. Esse time aí de jogadores mimados. Pô, cabalhaço, vamos falar disso aí. Jogadores mimados. De onde saiu isso? É de live por aí que vocês ouvem essas coisas e começam a repetir? De onde que saem essas coisas? Não é possível. De onde que os caras falam que o jogador é mimado? Sabe quem começa a falar que o jogador é mimado? É cara que morre de inveja de saber que tem gente que ganha a vida jogando bola, jogando bem e com a puta de uma estrutura. Fala assim, ah, mimado. Foda sou eu que não ganho nada para jogar bola e vou nos vestiários xexelento ali para trocar de roupa, para tomar banho, para jogar minha bola aqui no bairro, né? Esses caras são os mimados. É inveja, cara. Inveja é feio. Jogadores não são mimados, cara. O que é mimado? Quem que mima os caras? Você dá boa estrutura para os caras, por consequência eles são mimados. Então, jogadores do Real Madrid são mimados, do Barcelona são mimados também. São mimados também? Eu não vejo onde que é mimado. Qual a atitude de jogador mimado que vocês estão vendo? Sabe quem é mimado? O Neymar. O Neymar é mimado. Jogador do Palmeiras, cara. Porra. Vai falar que o Felipe Melo é mimado? Vai falar que o Dudu é mimado? Tá que pariu. Assino. Né? O Assino. O que você achou do Odair Helman? O Odair Helman é um cara que só treinou o Internacional até agora, né? É que nem o Fábio Carille, que só treinou o Corinthians até agora. Então, esses caras têm que provar que são mais do que são quando eles saírem do berço deles. Até hoje eu não creio que o Fábio Carille é um bom técnico. Eu não duvido, mas eu não assino embaixo. Eu não compro essas fichas, não. E o Odair. Pelo mesmo princípio, mesma coisa. Eu não acho que eles são bons técnicos. Eles podem vir a ser, eles têm que provar ainda que são bons técnicos. Vi uma boa aqui, só que eu não vou ler, não. Paulo Turra está na Rádio Bandeirantes. É, normalmente eles deixam o áudio gravado ali, depois eu vou lá ouvir também como é que foi isso daí. Tem o Thiago Nunes. O Thiago Nunes é a mesma coisa, só dirigiu o Atlético Paranaense, que é um clube menor ainda, com menos pressão ainda. Então, quem é que tá falando em pipoca? Simeone, do Atlético de Madrid. Simeone é o Filipão, cara, é o Filipão argentino. Olha o estilo de jogo do Atlético de Madrid, cara. Quer dizer, você vai tirar o Filipão para mudar o estilo de jogo, vai trazer um clone? Mano, Mourinho, Simeone, tudo mesma coisa. Caralho. É louco, Bielsa. Então, é loucura, né? Vocês estão vendo como vocês estão parecendo formiguinha no formigueiro que levou a bicuda? Nós estamos, né? Ninguém sabe para que lado correr, ninguém sabe para que lado ir. O que eu queria, a mensagem final que eu queria deixar é essa. Nós temos que aproveitar esse momento de ruptura e caminhar em direção a uma identidade. O que que a gente quer para o futebol do Palmeiras? E que ao mesmo tempo seja capaz de buscar esse título brasileiro. É atrás desse perfil que a gente tem que ir. Será que eles já não correram atrás de alguém antes de demitir o Filipão? Será que essa decisão não foi tomada ontem e hoje o dia foi dedicado a fechar o negócio? Aí no fim da tarde, começo da noite, fechou, bateu o martelo, então anuncia a saída do Filipão. Espera aí um dia e anuncia o novo técnico amanhã. Será que já não está fechado? A gente nem sabe quem é. Espero que sim. Espero que já esteja fechado, porque a gente não tem tempo a perder. A gente tem que ganhar do Goiás. A gente não pode nem pensar em perder ponto para o Goiás, mesmo sendo lá no estádio maldito, lá no Serra Dourada. Então a gente tem que trazer um cara. Será que vai ser o Wesley que vai pilotar o time lá? Pode ser. Mas eu espero que essa tragédia, que é a perda de mais um grande ídolo. Hoje é um dia histórico, gente. Ou ontem, né? Foi o último dia do Filipão no Palmeiras. Isso é muito triste por si, né? A gente perdeu o Luiz Felipe Scolari para sempre. Então que o Filipão seja muito feliz ainda em sua carreira. Se é que ele vai continuar a carreira, se é que ele não vai parar, não sei o que ele vai fazer da vida dele. A esta altura da vida, né? A última passagem dele, eu acho que vai ser muito mais lembrada pelo título brasileiro do que por essas cabeçadas aí no final dessa última passagem. Espero que as pessoas que estão destilando ódio aí, que estão espumando de raiva, que estão comemorando a saída do Filipão, caiam na real rapidamente e prestem as devidas homenagens ao general. Porque ele merece, cara. Ele é um personagem gigantesco da nossa história de 105 anos. Ele é o segundo técnico que mais dirigiu o Palmeiras em todos os tempos. E repito, ganhou títulos em todas as passagens. Ele é um monstro. Luiz Felipe Scolari é um monstro. Ganhou Copa do Brasil, ganhou Mercosul, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, ganhou Rio-São Paulo. Ganhou tudo! Só não ganhou Paulistinha. Então, Filipão. Cara, muito obrigado por tudo. Ídolo, ídolo, ídolo eterno. Podia não concordar com seu estilo de jogo, mas como figura do futebol, figura palmeirense, você é um gigante. Então, muito obrigado por tudo, Luiz Felipe Scolari. Seja muito feliz ainda nos seus muitos anos de vida, como técnico ou como aposentado. Se eu fosse você, eu aposentava, Filipão. Vai curtir a vida. Vai passear com a patroa. Não precisa mais disso, não, cara. Você não precisa mais de torcedor falando asneira pra você, não. Não é fácil, né, achar palavras nesse momento, mas vamos lá. Os caras querem cuca. Vocês estão loucos. Vocês estão tudo louco. Gente. Tá aparecendo os nomes aqui que eu nunca vi. Mas vamos lá. Pensem nessa história da identidade. O que a gente quer para o futebol do Palmeiras? É nessa direção que a gente tem que pensar no longo prazo, não só nesse campeonato aqui. Tá? A gente tem que pensar nas próximas temporadas. E criar um time realmente de ponta. De ponta a gente já é, na América do Sul. Mas dominante. América do Sul. A gente tem que fazer o papel, por exemplo, que o Grêmio está fazendo com um time médio. Só que com a química muito bem arranjada pelo Renato. 3 anos seguidos chegando entre os quatro da Libertadores. Ganhou há 2 anos, caiu na semi ano passado e está na semi de novo. Olha que bacana. Isso é ser grande na América do Sul. O Palmeiras está chegando perto disso. né? Mas ainda precisa ganhar, cara. Precisa ganhar título mata-mata. Precisa ter força. Precisa saber reagir às cobranças. É, eu acho que, como reflexão final, eu convido vocês a pensar o seguinte: esses jogadores que estão aqui, os melhores, principalmente, se eles deixarem o Palmeiras, eles vão voar. Imagina o Gustavo Scarpa no Internacional. Imagina o Dudu no Flamengo. Imagina o Luiz Adriano no São Paulo. Imagina o Bruno Henrique, no Grêmio. Imagina o Felipe Melo no Corinthians. Eles vão arrebentar. Eles vão arrebentar. Imagina o Diogo Barbosa, no Cruzeiro, de onde ele veio. Imagina o Marcos Rocha voltando para o Atlético Mineiro. Vai voar, como ele voava lá. Então a culpa não é dos jogadores. Ah, são os pipoqueiros, mimados, não sei o quê. Tem alguma coisa no Palmeiras. Então o que a gente viu ontem, o time que eu escrevi, né? Time, parecia um time de juvenis assustados. Que é o que parecia esse time ontem. Eu já vi o Palmeiras passar por situações desse jeito no jogo contra a Ponte Preta, que nós perdemos de 3 a 0 em 2017, com o Eduardo Batista. Eu vi o time exatamente desse jeito no 4 a 0 pro Água Santa, que o Cuca tinha acabado de chegar. 4 a 1, né? Eu vi o time desse mesmo jeito, tomando de 6 do Goiás no Serra Dourada. 6 do Goiás. Eu vi o time, esse time do Palmeiras, do mesmo jeito, em 2012, tomando 6 do Coritiba, a Copa do Brasil. Um zagueirinho da base fazendo gol contra com 1 minuto de jogo. Eu vi o time do Palmeiras igualzinho estava ontem, em 2002, quando tomou 7-2 do Vitória no pleno Palestra Itália. E eu não vejo isso acontecer com mais time nenhum. O único time que eu vi acontecer algo semelhante a isso foi a Seleção Brasileira em 2014. Então, o que será que acontece? Será que é culpa desses jogadores? Eu acho que tem alguma coisa no Palmeiras. E vejam, eu mencionei esse ano, eu mencionei 3 anos atrás, eu mencionei 5 anos atrás, eu mencionei 17 anos atrás. É o clube, é o que envolve o ambiente do Palmeiras que causa isso nos jogadores, essa paura. Esse cagaço. Então, pode ser a política interna, pode ser a torcida, pode ser a pressão que a imprensa coloca especificamente no Palmeiras, ou pode ser uma combinação de tudo isso. Então, o Palmeiras tem que quebrar isso, tem que blindar o time da política. Tem que, de alguma forma, controlar a imprensa, virar o jogo com a imprensa, trazer a imprensa para o nosso lado, em vez de tratar eles como inimigos. Eles são os inimigos. São. Nesse momento são. Mas eles são muito pequenos, né, cara? Principalmente a imprensa esportiva. Então dá para trazer esses caras para o nosso lado. Na época da Parmalat, soubemos fazer isso, hein? A imprensa estava do nosso lado na época da Parmalat. Alguns setores não. Inclusive surgiu a expressão esquema Parmalat veio da imprensa. Mas boa parte da imprensa estava ao nosso lado. Não tinha esse ranço que tem hoje. E o Palmeiras precisa se proteger de sua própria torcida. Isso parte de nós mesmos, cara. Nós temos que nos conscientizar. Por isso que aqui no nosso canal, a briga é para isso, cara. Não é para podar as críticas, mas é para que elas sejam feitas de forma pensada e não com o fígado, essa coisa tóxica, que é a corneta da torcida do Palmeiras, é tóxico. Vocês viram o que fizeram com o Bruno Henrique hoje? Que coisa lamentável, que coisa feia. Bruno Henrique, perdoe, perdoe a gente, esse representante aí da nossa torcida, nos perdoe. Não é certo fazer isso com um jogador fora do ambiente de trabalho, né? Tem que xingar. A própria mulher dele falou que a xingar vai xingar lá no campo, não aqui. Coisa essa, né? Ai, que mimadinho, não pode nem xingar, porque xingar, cara. Alguém vai te xingar quando você fez uma cagada no seu trabalho? Xingar você? Não. O Bruno Henrique foi o pior em campo ontem. Pior, o mais apático, o mais perdido. Não justifica 0,5% do que esse babaca foi fazer lá com ele. Então pensem nisso, gente. Pensem em que o erro pode estar em algo diretamente envolvido com o clube. Torcida, imprensa, política, tudo junto. Porque tem coisas que só acontecem com o Palmeiras. Essas panes, esses estados de catarse, eles só acontecem com o Palmeiras. Eu já vi time levar goleada, mas não do jeito que o Palmeiras leva, que os caras ficam que nem bobo, que nem um monte de zumbi dentro do campo. O que que acontece, cara? Que carga é essa? Se eu já tivesse tempo disponível, eu juro que eu ia atrás de jogadores do passado para eles falarem sobre isso. Sabe, eu acho que é uma pauta e tanto. Só que eu não tenho tempo para fazer isso. Eu preciso ganhar o pão aqui da casa, né? Se eu tivesse, eu juro que eu tava indo atrás disso, cara. Mas vamos em frente. Pessoal, mostrem respeito pelo Filipão nas redes sociais. Prestem suas homenagens ao Filipão. Ele merece demais. E vamos torcer para que a diretoria tome uma decisão sábia na hora de decidir o nome do próximo treinador do Palmeiras. Que ele venha para ficar, que ele venha para fazer um trabalho longevo, que ele venha para fazer um trabalho consistente de implementação de uma identidade de jogo. De preferência, de acordo com o gosto geral, né? Ofensivo, posse de bola, equilíbrio entre defesa e ataque. É um time que se impõe. Eu acho que é atrás disso que todos nós estamos. Teve aqui mais um superchat aqui do Juliano falando que poderia ser um gestor de relações institucionais. Tem tanta coisa para melhorar, né? Isso é uma delas, né? Relações institucionais, um cara que vai ser o responsável para sujar a mão, né? Sujar a mão, que eu digo, é apertar a mão de político, apertar a mão de gente poderosa, apertar a mão de chefe de redação. Falta isso, realmente falta isso. Legal, rapaziada. Teremos aí 4 dias até o próximo Periscaço, provavelmente já teremos uma definição até lá, é isso que a gente espera, né? Se o treinador já vai dirigir contra o Goiás ou não, acredito que não, mas pelo menos que já esteja definido até a próxima sexta-feira, né? Isso a gente espera para daí poder comentar aqui a escolha da nossa diretoria. Tenham sabedoria, tenham frieza, tenham discernimento, comportem-se bem nas redes sociais. E muito obrigado pela companhia num dia tão triste como hoje. Até sexta-feira que vem. Saudações alviverdes a todos.